está em teu coração. Você ainda é tão jovem e não entenderia mesmo. Vai, siga suas paixões, pois tudo que eu disser agora você jogará a esmo. É certo que os acertos virão, talvez depois de muitos erros, e haverá solidão. Mas não se entregue ao desespero, pois o amanhã sempre trará consigo um novo dia, que renovará a tua fé. Vai, corre, o tempo não espera. Se demorar a abrir os olhos, de nada servirá os sonhos. Só saiba, tudo tem um preço e um princípio que não falha. Tudo que plantar, colher-se-á. Haverá multidão quando tudo parecer perfeito, e lágrimas do coração quando sozinho te deixarem com os defeitos, pois há uma lição que só se aprende no dia em que aprende a ouvir. Eu estou aqui pra lhe dizer: vai, veja muito bem quais escolhas você tem antes de jogar-se no mundo. Pai, tem um plano mais perfeito pra você. Tudo que deseja é lhe ver pra sempre com ele. Sua percepção agora não permite ver, mas abra o coração e veja como é simples crer. Há um caminho mais seguro pra você trilhar, está aí diante de ti. Vai, veja muito bem quais escolhas você tem antes de jogar-se. Deseja é lhe ver pra sempre com ele. Sua percepção agora não permite ver, mas abra o coração e veja como é simples crer. Há um caminho mais seguro pra você trilhar, está aí diante dele.